Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Te peço perdão, estou arrependido, pedindo perdão. Não sei mais viver sem ter o seu amor. Te peço perdão. De amor eu vivi momentos que agora eu já esqueci. Prometo não vou mais repetir erros que a mim mesmo eu traí. Aprendi que viver sem você nunca vou conseguir. A distância entre nós me fez refletir que o meu único amor é só por ti. De ser feliz ninguém vai mais nos impedir. Te peço perdão, estou arrependido, pedindo perdão. Não sei mais viver sem ter o seu amor. Te peço perdão, estou pedindo outra vez. Estou arrependido, pedindo perdão. Não sei mais viver, cura meu coração. Te peço perdão. Como a mais linda flor, todos os dias se regar de amor, sentir seu perfume e seu calor, pra sempre meus beijos curando sua dor. Aprendi que viver sem você nunca vou conseguir. A distância entre nós me fez refletir que o meu único amor é só por ti. De ser feliz ninguém vai mais nos impedir. Peço perdão, estou arrependido, pedindo perdão. Não sei mais viver sem ter o seu amor. Te peço perdão, estou pedindo outra vez. Estou arrependido, pedindo perdão. Não sei mais viver, cura meu coração. Te peço perdão. Pedindo perdão, não sei mais viver sem ter o seu amor. Te peço perdão, estou pedindo outra vez. Estou arrependido, pedindo perdão. Não sei mais viver, cura meu coração. Te peço perdão, outra vez. Nos quintais do Brasil, e o sol clarear nosso chão. Vem a semente, água do ribeirão e horizontes que ao longe se vão ao som dos bentes. Encanta, espanta, seus males se diz. Quem planta é quem colhe, é quem fica raiz. Quem canta, espanta, seus males se diz. Quem planta é quem colhe, é quem fica raiz. Seus males se diz. Quem planta, quem colhe, quem fica raiz. Quem canta, espanta, seus males se diz. Quem planta, quem colhe. Acabou a hora do trabalho, começou o tempo do lazer. Você vai ganhar o seu salário pra fazer o que quiser fazer. O que você gosta e gostaria de estar fazendo noite e dia. Ler, andar, ir ao cinema, brincar com seu neném e até mesmo trabalhar também quando quiser, se assim quiser, se assim quiser. We'll be right back. quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Você perto dos olhos, mas longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso numa noite. Perigo é ver você perto dos olhos, mas longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teu sorriso numa noite. Nós da Banda Arte Livre convidamos nossa amiga Viviane Marques pra cantar com a gente. Chega mais! Nem quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer. Nisso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso numa noite. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso numa noite. Perigo é ter você perto dos olhos, longe do meu coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso numa noite. Perigo é ter você. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Nos tratos, toda cheia de beleza e de admiradores. Uma perfeita dama da sociedade. Não se sabe na cidade se algum dia teve amores. Ninguém entende por que é que essa doçura, avião de criatura, não se deixa conquistar. Por onde passa, deixa o gosto do seu beijo nos olhares e desejos que ela finge nem notar. Tímida e vive encabulada. Quando escuto uma piada, não suporta palavrão. Mas quando eu chamo, ela aceita o meu convite. No espelho da suíte, se desmancha de paixão. Então, bota a cama na rua, que é prova de fogo. Bota a cama na rua, a festa é sua, eu faço o seu jogo. Bota a cama na rua, que é prova de fogo. Bota a cama na rua, que a festa é sua, eu faço o seu jogo. No outro dia eu desperto no tapete, do meu lado um bilhete que parece poesia. Desculpe a marca de batom em sua testa, foi demais a nossa festa, mas até um outro dia. E vai embora me levando aquilo tudo, lábios belos de veludo, me deixando sem saber. Quando será que outra vez em minha cama, a misteriosa dama feito louca vai dizer: bota a cama na rua,

você era linda assim. A gente conversava sobre tudo que existe, mas no fundo eu notava que você vivia triste e sofria sozinha no amor. Menina, dê um sorriso, que agora estou contigo. Vou te dar amor sem sofrer. Minha vida ao teu lado, você seu namorado. Sem você não consigo. Em um só momento seu, um barco que viaja velejando até o sol, um marco no oceano que desvia nosso olhar, e o mar lá no mar. Ontem um dia desses, cedo claro percebi na ponta do horizonte uma estrada sem final, a calma do navio que navega pra chegar, a marca do seu corpo tatuado sobre o meu, e o céu lá no céu não tem fim. Ainda é cedo, vem comigo, é tempo de rever as ondas quando banham pedras e recolhem para o mar, tal como nosso amor sem final, e não sei se terá. Esta mulher é uma bandida, já bagunçou a minha vida, está querendo me matar. A gente briga, a gente rola em minha cama, ela chora, fica louca pra me amar. Ela é bandida, eu sei que é, eu tô amando esta mulher, eu tô maluco de paixão.

Antena Web. Sintoniza-te. Virando homem, homem virando mulher, que diabo de mundo é esse? Do meu mundo caipira, isso não se existia, na cidade é diferente. Com a minha criação aprendi o que é certo e não aceito o errado. Fale de mim o que bem quer, homem que come pardo pra mim também é viado. Não, não, não aceito mesmo não, não é que é preconceito, foi a minha criação. Aprendi o que é certo e o errado eu desconheço, foi assim que eu fui criado e ninguém vai mudar meu jeito. Entrei numa faculdade, pois tinha que estudar. Mulherada dava em cima só porque eu sou caipira, por mim foram se apaixonar. Chegou em mim uma granfina vestida de patricinha que só falava inglês. Me disse I love you, logo mandei tomar no sul, pois mal entendo português. Não, não, não aceito mesmo não, não é que é preconceito, foi a minha criação. Aprendi o que é certo e o errado eu desconheço, foi assim que eu fui criado e ninguém vai mudar meu jeito. Dias atrás inventei de pescar pra refrescar minha cabeça. Lá eu vi dois homens juntos se abraçando, se beijando, mas que falta de decência. Pegaram do meu cigarro, me chamaram de gatinho, logo virou confusão. 8 chutes, 7 socos, soma 7 + 8 é 15 dias na prisão. Não, não, não aceito mesmo não, não é que é preconceito, foi a minha criação. Aprendi o que é. Te dei o meu amor, você não quis cuidar, eu senti o sabor da lágrima rolar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez sofrer, tudo que me fez passar. Ao encontrar você, eu me perdi de mim. O que é que eu fui querer? Porque te amei assim, sem alma e coração. Você é tão ruim, e agora que eu tô bem, você quer voltar pra mim. Então valeu te ver assim, perdido pra voltar. Valeu demais te ver no meu lugar. Valeu te ver sofrer o que sofri, chorar o que chorei. Então valeu te ver, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor, é alguém no seu lugar. Me faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar.

ela entrou no coração. Olhos claros que me envolve de magia e me deixa sem ação. Não há lugar que quer estar se eu não tiver você. Me abrace, não vá embora, eu te quero toda hora. Ó Juliana, me dê a mão, me segure e seja eterno enquanto dure amor. Ó Juliana, ó Juliana. Ela é tudo o que eu queria. Ela entrou no coração. Olhos claros que me envolve de magia e me deixa sem ação. Não há lugar que quer estar se eu não tiver você. Me abrace, não vá embora, eu te quero toda hora. Ó Juliana, me dê a mão, me segure e seja eterno enquanto dure amor. Ó Juliana, ó Juliana, me abrace. Juliana, me dê a mão, me segure e seja eterno enquanto dure amor. Ó Juliana, ó Juliana, ó Juliana. Pensei que tudo conspirava pro meu bem e fui me apaixonar. De repente, só sei que me perdi e procurei no fundo dos teus olhos, mas eu não me vi. E quando eu menos espero, você chega me dizendo que esse meu papo de amor não existe nesse seu dicionário e que ficou preso bem longe, a quilômetros daqui. E nesse espaço desse tempo, indiretamente perco o medo de me aproximar. Eu vou dizendo que me dá vontade, você virou meu mundo de pernas pro ar. Você não fala que o motivo do seu sorriso tá no meu olhar, que o compasso dos meus passos que te guia sem o meu farol não pode enxergar. Faz tempo que não conto as horas pra me ver dizendo que sem mim o tempo vai parar. Já virou tudo brincadeira, eu fiquei bobo e o fato é que meu mundo já parou de girar. Tá com a gente, dois grandes amigos. Vamos lá, Matheus e Cauã. Tamo junto, José Frederico. E quando eu menos espero, você chega me dizendo que esse meu papo de amor não existe nesse seu dicionário e que ficou preso bem longe, a quilômetros daqui. E nesse espaço desse tempo indiretamente perco todo medo de me aproximar. Eu vou dizendo que me dá vontade. Você virou meu mundo de pernas pro ar. Faz tempo que você não fala que o motivo do seu sorriso tá no meu olhar. Que o compasso dos meus passos que te guia e sem o meu farol não pode enxergar. Faz tempo que não conta as horas pra me ver dizendo que sem mim o tempo vai parar. Já virou tudo brincadeira, eu fiquei bobo e o fato é que meu mundo já parou de girar. Faz tempo que você não fala que o motivo do seu sorriso tá no meu olhar. Que o compasso dos meus passos que te guia sem o meu farol não pode enxergar. Faz tempo que não conta as horas pra me ver dizendo que sem mim o tempo vai parar. Já virou tudo brincadeira, eu fiquei bobo e o fato é que meu mundo já parou de girar. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Eu tô querendo um revanche de paixão, uma vitória pro meu coração. Eu sou apaixonado, não tem nada a ver. A prorrogação, vamos ver quem vai vencer. Minutos de conversa, a gente briga mais uma vez. Dá pra ver você quebrar a cara, vai sentir na pele o que você me fez. Para com esse lance de imitar as regras, já é fim de jogo e você não se entrega. Não vê que desse jeito você quem vai perder. Eu tô querendo uma revanche de paixão, a vitória pro meu coração. Se der empate não tem nada a ver. Na prorrogação vamos ver quem vai vencer. Eu tô querendo uma revanche de paixão, a vitória pro meu coração. Se der empate não tem nada a ver. Na prorrogação vamos ver quem vai vencer. Chega pra cá nossos amigos Pedro, Paulo e Matheus. Chegando pra cima. Deixa pra gente, Ricardo. 5 minutos de conversa, pra gente brigar mais uma vez. Dá pra ver você quebrar a cara, já senti na pele o que você me fez. Para com esse lance de quitar as regras, já é fim de jogo, você não se entrega. Não vem que desse jeito você quem vai perder. Eu tô querendo uma revanche de paixão, uma vitória pro meu coração. Se der empate não tem nada a ver. Na prorrogação vamos ver quem vai vencer. Tô querendo uma revanche de paixão, uma vitória pro meu coração. Se der empate não tem nada a ver. Na prorrogação vamos ver quem vai vencer. Tô querendo uma revanche de paixão, uma vitória pro meu coração. Se der empate não tem nada a ver. Na prorrogação vamos ver quem vai vencer. Vamos ver quem vai vencer. Vamos ver quem vai vencer. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo. Não tô brincando, e vou dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, esquentando o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo. E não tô me ligando, o que vão dizer. Nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Oh,

com o peixe e com muito amor pra dar. Valeu! Sou foda. Mendigo, essa ninguém pega. Aham, uhum, falou. Ela fala que comigo nunca vai ficar. Ata, ata. Põe melzinho na minha boca só pra me excitar. Ata, ata. Ela tá louca pra bater, louco pra apanhar. Ata, ata. Toda cantada desse mundo já cansou de escutar. Ata, ata. Eu vou dar uma de atrevido. Oh. Eu vou falar no seu ouvido. Ata. Só pra ver se vai rolar. Ela fala que comigo nunca vai ficar. Ata, ata. Põe melzinho na minha boca só pra me excitar. Ata, ata. Ela tá louca pra bater, louco pra apanhar. Ata. Toda cantada desse mundo já cansou de escutar. Ata, ata. Eu vou dar uma de atrevido. Eu vou falar no seu ouvido. Ata. Só pra ver se vai rolar. Que linhagem de primeira. Da pata. Nela com certeza eu vou. Eu também vou. Fica quieto, que beleza. Fica quieto. Essa aí ninguém pegou. Ata. Ela sabe que é gostosa, mas só gosta de beijar. Aham, falou. Ela fala que comigo nunca vai ficar. Ata, ata. Põe leozinho na minha boca só pra me excitar. Ata, ata. Ela tá louca pra bater, eu louco pra apanhar. Ata. Toda cantada desse mundo já cansou de escutar. Ata, ata. Eu vou dar uma de atrevido. Eu vou falar no seu ouvido. Ata. Só pra ver se vai rolar. Ô, Midi. Opa. E essa aí, você vai ou não vai? Opa, fácil, fácil, fácil. O que você colaria no corpo dela? Ah, o verdinho, claro, no peitinho. Vagabundo. Oh, quem fala? Que linhagem de primeira. Da batinha, da. Nela, com certeza eu vou. Eu vou, também, também. Fica quieto, que beleza. Fica quieto. Essa aí ninguém pegou. Ata. Ela sabe que é gostosa, mas só gosta de beijar. Comigo nunca vai ficar. Ata, ata. Põe melzinho na minha boca pra me excitar. Ata. Ela tá louca pra bater, louco pra apanhar. Ata, ata. Toda cantada desse mundo. Tica, tica, tica, tica, tica, tica. Ela fala que comigo nunca vai ficar. Ata, ata. Põe melzinho na minha boca só pra me excitar. Ela tá louca pra bater, louco pra apanhar. Esse mundo já cansou de escutar. Eu vou dar uma de atrevido. Eu vou falar no seu ouvido. Só pra ver se vai rolar. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Não vai apagar o amor tão fácil assim. Lembrança do teu toque no meu corpo vai ficar pra sempre marcada em mim. Um beijo seu me faz voar, imaginar coisas que só você sabe fazer. Se eu pudesse apertava replay mais uma vez só pra amar você. Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado. Mas se estivesse aqui, eu seria feliz. E toda vez que eu te amasse, pediria bis. Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado. Mas se estivesse aqui, eu seria feliz. Então pra sempre bater. pagar um amor tão fácil assim. Lembrança do teu toque no meu corpo vai ficar pra sempre marcada em mim. Um beijo seu me faz voar, imaginar coisas que só você sabe fazer. Se eu pudesse apertar o replay mais uma vez só pra amar você. Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado. Mas se estivesse aqui, eu seria feliz. E toda vez que eu te amasse, pediria bis. Se todo o coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado. Mas se estivesse aqui, eu seria feliz. Então pra sempre bateria lado a lado, o coração selado. Achar ruim, mas eu achei e foi bom. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei. Foi bom, achei, foi bom, achei, foi bom. Eu achei e foi bom. Tô livre, desimpedido e ninguém pega no meu pé. Eu posso sair pra rua, voltar a hora que eu quiser. Depois que ela foi embora, a vida mudou da água pro vinho. Eu pulo de galho em galho, tô livre feito um passarinho. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei e foi bom. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei. Foi bom, achei, foi bom, achei, foi bom. Eu achei e foi bom. Comprei um carro mais novo e dei um trato no visual. Tô andando só na moda, tenho dinheiro pra dar com pão. Eu saio com a mulherada, vou pro boteco beber cerveja. Agora tô rindo à toa, a minha vida tá uma beleza. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei e foi bom. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei. Foi bom, achei, foi bom, achei, foi bom. Eu achei, foi bom. Quando eu era casado, eu era triste, não sabia. Vivia só no cabresto, fazia tudo o que ela queria. Agora eu posso sair e até jogar as minhas peladas. Ela me fez descobrir, vida de casado não tá com nada. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei, foi bom. Ela foi embora e eu tô solteirão. Pensou que eu ia achar ruim, mas eu achei. Achei, foi bom, achei, foi bom. Eu achei, foi bom, achei, foi bom, achei, foi bom. Eu achei, foi bom. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.